0, saída Tango 1, transição coral, decola no 7, primeira curva direita, 5554, transponder, controle M20, espuma 8, Tango 8, Serra Tango. coordenação agora com a S e o Centro, a rota será o 33, provavelmente, mas o problema será a saída. Possivelmente será São Bom na transição coral. Prepara essa saída e ela não é nada, ok? Essa rota não é nada, São Bom no coral. Então vai aguardar na cabeceira, tem que ter uma certeza de que será esse, ok? Então informam que cumprirá a saída São João Coral, após decolagem, e a rota alterada o I-33 e Delta e Estilo Mochete, potencialmente. 1, transição coral, São João 1, ok? São Luís, Santão, copiou? Copiou, parou, exata. Chama agora o controle no 2018, apenas confirmar a saída que executa São João 1 no transição coral, ok? São João 1 no transição coral, o voo. Bravo, Ono, transição coral. Chama o controle 120.8, Luís, Santão. Obrigado, até amanhã. 1-2-2-3-5, alterna 1-2-3-8. Two. Bravo 1, letra ótima. Após decolagem no 7, primeira curva direita, o transponder 5051, controle no 20.8, elemento de coro. Of course, that's it.